Pela graça de Deus estamos aqui e hoje estamos iniciando uma série que tem por base o livro de Josué. Nós veremos algumas cenas, não dá para expor todo o livro aqui em 4 domingos, mas nós veremos algumas cenas, alguns episódios que fazem parte desse livro de Josué. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 9. Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Vamos estar pensando nesses dias aqui sobre qual o significado de viver pela fé. Parece que há uma diferença ou há uma distância muito grande entre aquilo que cremos daquilo que vivemos. E como é que a Bíblia trata isso? Como é que Deus trata isso? Como é que Deus pode tratar também o nosso coração aqui nesses dias? Josué capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 9, nos diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este, ou Deus, falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, Moisés meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, temos aqui diante de nós a tua palavra aberta. Nós contamos com o teu Santo Espírito, que está presente aqui, que age no nosso coração, que é quem pode nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, que é aquele que nos encaminha ao Senhor por meio da tua palavra, Pai. Por isso, Pai, dependemos aqui dele, dependemos aqui do Senhor e pedimos que o Senhor venha agir no nosso meio, Pai. Que o Senhor fale ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, parece que essa tendência do nosso coração de termos tantos absolutos na nossa mente, de muitas vezes crermos em tantas doutrinas e, ao mesmo tempo, a dificuldade enorme de vivermos na dependência do Senhor, isso é algo sério e isso é algo muito comum. Mas parece que com o passar do tempo essas coisas vão se tornando tão comuns entre nós que diante de circunstâncias adversas, que diante dos gigantes que se levantam, que diante da própria vida, às vezes até nas escolhas mais simples, o nosso posicionamento, a nossa caminhada é sempre tomada ou é sempre orquestrada por decisões ou por visões de mundo que tem muito mais mundanismo envolvido, que tem muito mais a voz do diabo presente, que tem muito mais o nosso coração envolvido do que propriamente a palavra de Deus. Como é que nós podemos extrair da palavra de Deus princípios que sejam verdades e que são verdades absolutas da palavra de Deus, dadas pelo próprio Deus, que transformem o nosso coração e que nos levem de forma prática a viver uma vida agora condizente com aquilo que cremos? É interessante o livro de Josué. Josué, ele é aquele cara que vai entrar na terra da promessa. Ele é aquele homem que vai conduzir o povo do Senhor agora a ingressar na terra da promessa. E muitas vezes a gente pode pensar que o grande ator desse livro, ou a pessoa principal desse livro, é um homem chamado Josué, filho de Num. Não é. O grande ator desse livro, o protagonista dessa história, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque Deus faz questão, desde o início desse livro, a se revelar para Josué, a trazer à mente de Josué as suas promessas, a lembrar a Josué o caminho da obediência à sua palavra e a chamar Josué a depender dele, a confiar nele, porque ele era aquele que estava entregando a terra a Josué. Não seria o povo hebreu, até porque era um povo que não era preparado belicamente, eles iriam se deparar com nações, pelo menos ali sete nações, muito mais poderosas do que eles. Então, humanamente falando, eles não teriam condições alguma de chegarem àquela terra e tomarem posse daquela terra. A gente vai perceber no decorrer da história desse livro que, inclusive, o Jordão separava o povo de Deus da terra prometida. E o próprio Jordão é vencido não pelo povo de Deus, mas pelo próprio Deus que freia as águas do Jordão e faz com que o seu povo atravesse o rio Jordão como que por terra seca. A gente vai perceber então que Deus é a pessoa principal desse livro, assim como é de toda a Bíblia. Muitas vezes nós passamos a elencar pessoas e a colocá-las como que se fossem num pedestal. É claro que a Bíblia faz questão de mostrar para nós a vida de homens bem-sucedidos, não segundo os padrões humanistas, mas segundo aquilo que Deus quis que eles fizessem. Porém, o sucesso desses homens, a caminhada desses homens, não se deu pela força do seu braço, mas por aquele Deus que eles criam, aquele Deus que tomou o seu coração, aquele Deus que lhes deu uma nova identidade e os fez caminhar como uma vida ou por uma vida agora de fé. É interessante aqui então, quando a gente olha o livro de Josué, ou esse capítulo 1 aqui do versículo 1, versículo 9, a gente percebe de forma muito clara essa ação de Deus aqui. E eu queria dividir esse capítulo, ou melhor, esses versículos que nós lemos aqui, em pelo menos dois blocos. O primeiro bloco desses versículos aqui que eu queria pensar com vocês, e que envolvem vários versículos aqui, do versículo 1, versículo 9, é na verdade, o que é que significa? Ou em quem está baseada essa caminhada de fé? Mostra-nos aqui a palavra de Deus que essa caminhada, ela tem por base, em primeiro lugar, o Senhor falou, a voz do Senhor, a vocação do Senhor. Olhe comigo o versículo 1 do capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Nós percebemos aqui de forma muito clara que Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que intervém, Deus é um Deus que não está alheio à história, mas Ele é um Deus soberano, que Ele está sobre toda a história, que na verdade Ele tem toda a história na palma das suas mãos, e Ele fala ao coração dos homens. Deus não é um Deus mudo, o mundo não foi criado por Deus, e depois, como dizem os deístas, foi dado uma corda ali, Ele passou a se movimentar, a existir e a todas as coisas acontecerem de forma circunstancial como um fim em si mesmas, ou ao acaso, ou como por culpa do coração dos homens, ou como que por circunstâncias adversas alheias a Deus. Não, Deus é um Deus que participa da história, e Deus está aqui falando. Deus é um Deus que se revela, e Deus é um Deus também que fala primeiro. A gente não percebe aqui, Josué nesse momento, ele era aquele que Moisés já havia separado por instrução de Deus para conduzir o povo. Moisés discipula Josué, e nesse momento aqui não é Josué agora que chega diante de Deus assim: Deus, eu quero te falar, mas é o Senhor quem fala a Josué. Um segundo aspecto que a gente percebe aqui, olhando para essa caminhada como sendo uma caminhada de fé, é que a terra também, ela é uma dádiva de Deus, ela é dada pelo Senhor. Veja só comigo aí o versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa ao Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. No versículo 3, nós também percebemos a expressão: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu prometi a Moisés. E mais uma vez, quando nós olhamos o versículo versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia a seus pais. Nós percebemos aqui de forma muito clara que Deus, ele é o doador. A terra não é apossada, ou essa herança não é apossada pela força do braço. Eles não tomam posse disso por sua própria vontade, mas Deus os conduziu até aquela terra. Deus estava dando a terra a eles. E é interessante, irmãos, quando nós traçamos aqui um paralelo entre essa terra que é dádiva de Deus e a nossa eterna salvação. É assim que pelo menos Hebreus irá tratar. Quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Hebreus, nós percebemos ali que no capítulo 4 de Hebreus, Josué é colocado como um tipo de Cristo. Por quê? Porque ele é quem guia o povo a entrar naquela terra, e ele também é quem guia o povo, e o povo passa a descansar naquela terra. E isso significa, e Hebreus ali está falando, nesse contexto da entrada de Josué e o povo na terra, como que um tipo, porque ele mostra a partir dali do capítulo 4 de Hebreus, que essa entrada é comparada à nossa entrada nos céus, no nosso verdadeiro descanso. E Josué então é colocado como um tipo de Cristo, e essa herança é uma herança do Senhor. Não somos nós que nos apossamos da vida eterna. Não somos nós que pela força do braço passamos a crer no Senhor Jesus, mas a salvação é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Há uma ação de Deus direta no nosso coração, nos tirando da morte para a vida. Efésios no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz: ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Havia um estado de morte, tudo nos levava à incredulidade, ao distanciamento do Senhor, e há um sentimento ou uma caminhada egocentrada, onde o homem passa a depender e a tentar se apossar da vida pela força do seu braço, porém jamais conseguiria. Se não fosse pela ação de Deus na nossa história, nos dando essa herança, nos dando a salvação, jamais entraríamos no descanso, jamais entraríamos na terra prometida, jamais entraríamos naquilo que Deus mesmo prometeu aos nossos pais. E é isso aqui que Josué traz como verdade. Deus, ele é o doador, e a terra é uma dádiva de Deus. Jesus, nesse sentido, é o nosso Josué. É por meio de Jesus que nós entramos no descanso. É por meio de Jesus que nós entramos na terra da promessa. É por meio do Senhor Jesus que a salvação chega até nós. Não sou eu, nem é você. Por mais bem intencionados, por mais técnicas que a gente possa ter, Jesus salva através da pregação da sua palavra no poder do Espírito Santo. A gente pode maquiar qualquer tipo de coisa para alcançar as pessoas, entretanto, a salvação será sempre um ato de Deus que alcança o coração do homem. Mas nós devemos pregar, irmãos. Nós devemos confiantemente pregar, e está aqui a parte prática disso. Porque se eu creio que a terra é uma promessa de Deus, se eu creio que Jesus é aquele que me faz entrar nessa terra que é prometida pelo Senhor, na herança que foi prometida desde Abraão, lá quando a gente vê Gênesis capítulo 15, capítulo 17, quando Deus, capítulo 12 também, quando Deus promete essa terra a Abraão, e essa terra guardada por Abraão não era simplesmente uma terra geográfica, ainda que ela fosse tipificada numa terra geográfica. A gente encontra em Hebreus 11 que Abraão, ele tinha uma expectativa muito maior, numa terra ou numa pátria que ela é celestial, onde o próprio Deus é o arquiteto e edificador. Essa é uma caminhada de fé, onde nós pegamos essa verdade e nós saímos agora para conquistar a terra. Deus, ele nos vocaciona em Cristo agora para isso. Vão e façam discípulos. O tema geral da igreja esse ano é Conectando Mais Um. Nós somos enviados, nós estamos aqui na igreja. Hoje pela manhã o pastor Sávio falou sobre isso. De repente tem uma pessoa do seu lado que ainda não está conectada nesse sentido. Ou pessoas dentro da sua família, ou pessoas no seu ambiente de trabalho que ainda não conhecem ao Senhor Jesus. E a grande dificuldade nossa, irmãos, em anunciar o Evangelho. Eu creio que essa grande dificuldade parte desse pressuposto bíblico, de que nós não estamos nem ouvindo a voz de Deus, muito menos crendo em Deus, e por conseguinte não obedecendo a Deus, nem dependendo de Deus. Quando de fato Josué olha e ouve a voz do Senhor, quando ele percebe Deus falando com ele, e Deus dá tantas garantias que nós ainda veremos aqui. Deus dá tantas garantias a Josué, Josué ele não fica titubeando, ele não duvida, ele parte, ainda que gozasse ali da incredulidade do próprio povo. A gente vê mais adiante no livro de Josué que o próprio povo e alguns ali do povo, eles começam a fazer meio que um conchavo contra Josué. Olha, Deus era com Moisés, será que ele é mesmo com esse Josué? Eles começam a pôr em dúvida aquilo que Deus havia dado a Josué, que era a liderança do povo. Entretanto, Josué, ele está dependendo do Senhor e confiando no Senhor. Os eventos que seguirão ao longo do livro comprovam essa verdade. Nós precisamos crer de fato, irmãos, que Jesus é aquele que nos leva à terra prometida, a terra que Deus já nos deu, já nos faz entrar nessa terra. Aqueles que são salvos agora já desfrutam desse descanso, já desfrutam desse gozo, já desfrutam dessa alegria de serem, de gozarem, de desfrutarem de uma identidade que foi conquistada pelo próprio Senhor Jesus. Nós já desfrutamos disso. E agora, Deus nos chama a entrar nessa terra como aqueles que creem. E a olhar para pessoas que ainda estão sem ver essa terra, sem conhecer essa terra, como campos missionários também. Mas há uma outra verdade que eu queria pensar com você. Olhe comigo agora o versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Veja só o versículo 6, ou melhor, o versículo 5 ainda, serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. E quando nós olhamos o versículo 9, mais uma vez ele diz, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E a gente percebe aqui esse cuidado de Deus, a companhia de Deus conosco. Quando Jesus falando ali com seus discípulos, lá em Mateus capítulo 28, ele os chama para fazerem discípulos, e ele diz assim, olha, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa da presença constante de Jesus, ela não está ligada simplesmente ao fato de sermos crentes, ela está ligada ao fato de sermos obedientes, em fazermos aquilo que é a vontade do Senhor, que é fazer discípulos. Este é um imperativo. E eu penso, irmãos, que nós somos uma geração que tem lutado muito contra imperativos. Nós somos uma geração muito resistente à autoridade. Quando a gente olha, por exemplo, todo esse movimento anti-Deus que permeia não só o Brasil, mas que permeia o mundo, um dos pilares desse movimento é a desobediência, ou é a como é que a gente pode dizer? A desautorização das autoridades, se a gente pode dizer assim. É a desconstrução dos padrões de autoridade. A gente olha, por exemplo, em casa, num ambiente mais simples, na criação dos filhos, os pais não têm mais autoridade. Foi implantada na mente dos pais uma visão de mundo extremamente antiteísta, anti-Deus, que revela aos pais agora, o que coloca os pais numa posição em que eles são servidores dos seus filhos, em que os filhos são uma espécie de ídolos que precisam ser supridos e adorados constantemente por seus pais. A gente vê isso até em pessoas se relacionando com um cachorro. Você não pode bater num cachorro, você não pode, não estou falando de maltratar animais, mas você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não, porque é meu filho. Como se o cachorro fosse um filho. É um animal, é um cachorro. Não deixou de ser cachorro. E tem gente que quando diz até assim, olha, não chama ele de cachorro, é meu filho. É incrível isso. A gente fica abismado com isso, com tamanha tolice. E tamanha falta de Bíblia também, de conhecimento daquilo que Deus nos dá. Isso toma conta do coração dos pais e isso se propaga para todos os outros níveis de autoridade. Entretanto, irmãos, queiramos nós ou não, Deus é a autoridade máxima. E quando Deus fala os seus imperativos por meio da sua palavra, a não obediência é pecado. Quando Jesus nos manda fazer discípulos, Ele nos garante a sua presença conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E parece que eu ouço aqui como se fosse Deus falando ali com Josué: olha, eu não te deixarei, nem te desampararei, eu serei com você. E nós precisamos não só crer nisso, irmãos. É claro que parte da fé, é claro que parte da palavra que toma o nosso coração, e se de fato cremos no Senhor Jesus, nós creremos também na sua palavra, e nós creremos na sua companhia constante, mas não só numa companhia que está ali conosco ao lado, mas em também uma companhia que nos capacita. Lá em Atos capítulo 1, no versículo 9, nós encontramos ali o Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, não só em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. A gente percebe, irmãos, que o Espírito Santo é quem nos capacita, Ele é a presença constante de Cristo no nosso coração, é Ele quem nos impulsiona, é Ele quem nos dirige, é Ele quem nos capacita a vivermos uma vida na dependência do Senhor. É por meio da palavra que o próprio Espírito gera em nós uma visão bíblica, que gera em nosso coração fé para que a gente creia em Deus. Agora a gente precisa ouvir Deus. Se você para ouvir muito mais o que a mídia fala, o que as redes sociais falam, o seu coração vai ser alimentado por isso. Mas a partir do momento que nós somos alimentados pelo próprio Deus, a fé, ela vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Então, quanto mais pregação nesse sentido, quanto mais leitura nesse sentido, quanto mais exposição do nosso coração a Deus nesse sentido, por mais ouvirmos de Deus, mais a fé aumentará no nosso coração e, consequentemente, a obediência, a dependência. Então existem algumas questões práticas. Se nós vimos toda essa base até agora, se nós vimos essa presença de um Deus que fala, de um Deus que intervém, de um Deus que não é alheio à história, de um Deus que promete o ingresso à terra e de um Deus que executa esse ingresso, é Deus quem vence os inimigos de Israel. Se a gente percebe aqui um Deus que diz que está presente todo o tempo, que será com ele, que assim como foi com Moisés, será com ele também, que está dando autoridade à sua liderança, nós vemos agora então algumas coisas práticas. Porque isso, até agora, é como se fosse alimento para o nosso coração. Agora nós vamos ver um Deus que impulsiona a nossa vida prática. Não é apenas uma questão de crença mental, mas é algo agora que é digerido pelo coração e é levado agora à vida. Veja só, no versículo 2 ao versículo 6. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. A gente percebe aí logo no versículo 2, dispõe-te, Josué. A gente percebe aí no versículo 6, seja forte, Josué, porque tu farás esse povo herdar a terra. A gente percebe agora aí Deus dando a Josué, ou capacitando Josué para tomar posse da terra, para se apossar da terra. Eu lembro que uma vez, ouvindo um pastor pregar, não me lembro agora quem, ele falava do exemplo de dois agricultores. E esse exemplo aqui talvez traga um exemplo simples, mas talvez traga um pouco de clareza aqui. Ele dizia o seguinte, que existiam dois fazendeiros, eram agricultores, eles possuíam lá suas fazendas cercadas lá, tinha lá aquela cerca lá de arame, cercava as duas, separava as duas fazendas. Um deles era crente e o outro era descrente. E ele disse que o crente estava lá, trabalhando aquela coisa toda, mas ele olhava para a fazenda do descrente e via lá aquela plantação linda, as vacas, o capim, ele plantava também outras coisas lá, tudo muito bonito. E ele chegava para o descrente e dizia assim: está vendo aí como é que você pode não crer em Deus? Olha só como é que suas vacas estão bonitas, o seu gado está bonito. Olha só a sua plantação, que coisa linda. Os seus pomares estão lindos. Como é que você não pode, como é que você pode não crer em Deus? É Deus quem faz levantar o sol, quem faz vir a chuva, quem faz isso, quem faz aquilo outro. E aí aquele outro fazendeiro que não era crente olha para o fazendeiro crente e diz assim: meu amigo, você precisava conhecer essa fazenda aqui quando só Deus tomava conta. Era mato para tudo que é lado. Irmãos, parece que a gente olha para a vida e diz assim: não, Deus é soberano, Ele vai fazer tudo. Mas existe sim, biblicamente falando, a responsabilidade que nos cabe. A gente não pode simplesmente parar e dizer assim: não, é Deus quem vai me dar, e eu vou ficar aqui sentado olhando os anjos fazerem aquele trabalho que é devido a mim. Deus está dizendo aqui a Josué: você vai entrar e você vai se apossar da terra. É você quem vai conduzir esse povo até a terra. E é de fato Josué esse quem faz, toma posse da terra. E é interessante que nas palavras do apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, Paulo diz a Timóteo assim: olha, toma posse da vida eterna. A gente sabe que a terra aqui, ela vive esse paralelo com a vida eterna, com a salvação. E aqui, Paulo diz a Timóteo: olha, toma posse da vida eterna. E eu penso, irmãos, que todas essas coisas que dizem respeito à nossa salvação, que já foram conquistadas pelo Senhor Jesus, elas estão lá diante de nós para que a gente possa se apossar delas. E o grande problema da imaturidade dos crentes nos nossos dias é que eles não se apossam daquilo que Jesus já conquistou para eles na cruz. E vivem como meninos na fé o tempo todo. Existem coisas que cabem a nós fazermos. Jesus deixou isso para nós. Ele colocou lá: nós já somos santos, nós já somos irrepreensíveis, nós já somos perfeitos, Ele já venceu o nosso coração, tudo isso já está lá. Ele já nos justificou, nos santificou, nos lavou do pecado. Entretanto, irmãos, parece que o nosso coração insiste em viver ali, antes de atravessar o Jordão. Como se ainda não tivéssemos entrado no descanso, como se ainda não fôssemos salvos, como se dependesse de nós. A gente vive uma vida muitas vezes triste, e a gente pergunta: onde é que está a alegria da salvação? Onde é que está a confiança em Deus? Onde é que está a dependência de Deus? Onde é que está a percepção da soberania de Deus? Basta uma notícia estranha que é espalhada numa rede social, todo mundo já entra em pânico. Todo mundo já entra em pânico, como se um novo presidente fosse mudar a situação, como se essas coisas pudessem reger a nossa vida. Irmãos, se nós já entramos na terra, nós somos chamados agora a tomar posse de tudo aquilo que está contido na terra. É nosso. Ele prometeu dar como herança aos nossos pais. E nós agora temos o privilégio, por meio de Cristo, de entrar nessa terra e de tomar posse de tudo aquilo que Deus já conquistou para nós em Cristo Jesus. Ele já nos deu. É seu. Você que crê, isso é seu. Então, irmãos, o caminho do amadurecimento nesse sentido é aplicar esse conhecimento bíblico à vida. Às vezes as pessoas consideram gente que é madura na palavra de Deus pelo número de versículos ou de teologias que já leu. Mas amadurecimento bíblico é quando a gente olha para todas as promessas de Deus. Existe sim a questão do conhecimento. Entretanto, irmãos, é quando a gente consegue aplicar isso à vida e viver agora uma vida por meio da fé. Hebreus no capítulo 11 vai dizer que é necessário não só que a gente creia que Deus existe, mas que Ele também é galardoador daqueles que o buscam. Tiago, no capítulo 3, ele fala sobre aquela relação de fé e obras, que a fé não é obtida pela força do braço, mas uma vez no nosso coração há um caminho de boas obras, como Paulo fala em Efésios 2, feito pelo próprio Deus para que a gente andasse nele. E esse caminho de boas obras não necessariamente é um caminho de benevolência, um caminho de socorro dos outros, mas é um caminho de apropriação das conquistas de Deus em Cristo para o nosso coração. Mas há um outro aspecto aí que deve ser aplicado também. É que nessa caminhada nós devemos ser fortes e corajosos. A gente percebe na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, Timóteo, a gente vê nas cartas que Paulo escreve a ele, que era uma pessoa talvez aí que estivesse bem fragilizada no ministério pastoral. E Paulo olha para Timóteo e fala que Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de moderação, e também chama Timóteo a receber poder ou ser fortalecido na graça que está em Cristo Jesus. O chamado aqui que nós vemos, ou a instrução que Deus está dando aqui a Josué, seja forte e corajoso, tão somente ser forte e muito corajoso, versículo 6, depois no versículo 7, e mais uma vez a gente encontra essa expressão no versículo 9, ser forte e corajoso. Irmãos, o mundo muitas vezes se levanta diante de nós para nos tragar, mas se nós já entramos na terra, se nós nos apossamos das promessas de Deus e das bênçãos de Deus, materiais e espirituais que estão ali naquela terra, ou na vida eterna, nessas bênçãos que Ele já nos deu, irmãos, nós devemos ser fortes e corajosos também diante das circunstâncias. Em nós não há poder nenhum para derrotar Jericó. Em nós não há poder nenhum para derrotar Ai, ou para derrotar Jerusalém, ou para derrotar qualquer outro reino que faça parte da terra de Canaã. Essa terra não era uma terra que não habitava ninguém. Povos habitavam essa terra, e eles iriam se deparar com muralhas, eles iriam se deparar com exércitos muito mais numerosos, com forças do mal que surgiriam o tempo todo para tirar deles a clara percepção de que eles têm uma identidade, e que essa identidade foi conquistada na cruz pelo Senhor Jesus. Assim como nos nossos dias, irmãos, o tempo todo, o nosso coração muitas vezes vai ser o maior vilão. O mundo será um dos vilões mais terríveis nesse sistema. O diabo o tempo todo ao nosso derredor, procurando uma brecha para que possa tragar o nosso coração. Entretanto, diante de todos esses inimigos do nosso coração, diante de todas essas circunstâncias, nós somos chamados a sermos fortes e corajosos. E essa força e coragem não é na dependência do braço. Não é porque simplesmente se percebe agora e diz assim: ah, eu tenho como vencer, eu sei, eu já passei por isso, eu sei muito bem como dar o drible ali, eu sei como fazer. Não é isso. Mas quando Deus o chama para ser forte e corajoso, é com base nas promessas de Deus, é com base naquilo que Deus já fez, é com base na sua palavra, naquilo que Ele está entregando a nós. Mas há uma terceira verdade também. Olhe comigo o versículo 7 e o versículo 8. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Essas bênçãos, irmãos, essa posse da terra, essa vida plena, ela é decorrente de obediência. Ela decorre desse caminho de Deus. Existem dois aspectos muito tristes que tomam conta, muitas vezes, de membros de igreja. O primeiro dele é o antinomismo, que é o avesso à lei. É a pessoa que vive sem lei, que não suporta a lei, que diz que a lei é coisa do passado. Agora eu estou no tempo da graça e minha vida é uma desgraça. É como se esse fosse o refrão. Aquelas pessoas que desprezam completamente a palavra de Deus e vivem uma vida de comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Mas existe, por outro lado, o farisaísmo, o legalismo. As pessoas que usam a palavra de Deus e buscam a lei de Deus simplesmente para terem uma régua para medir os outros, que estão muitas vezes entaladas, mas olham um pequeno mosquito. muitas vezes não conseguem e não conseguirão, se tornam idólatras, mas estão sempre julgando e considerando impuros ou pecadores quem não vive segundo o seu padrão e a sua fé. Esses dois extremos. Mas existe a palavra de Deus que é sensata, que é espada, que é viva e que é eficaz. No Salmo 1 a gente vê ali o homem que não se assenta no caminho dos pecadores, não se detém na roda dos escarnecedores, que tem o seu prazer na lei do Senhor e que na sua lei medita de dia e de noite. E o resultado é: ele será como árvore plantada. Aqui mesmo em Deuteronômio, se você voltar aí algumas páginas, no capítulo 28, você vai encontrar aí, também é citado em Deuteronômio 7, 12 a 26, Levíticos 26, 3 a 13, as bênçãos que são decorrentes da obediência. Leia depois aí em casa. A gente vai perceber o Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. A gente percebe na primeira carta de João também a chamada a observar a palavra do Senhor, e assim como em toda a Escritura. Nós não somos antinomistas, nem tampouco somos chamados a ser legalistas, pessoas soberbas, pessoas que por um mínimo de conhecimento, por uma leitura da confissão de fé, se acham agora os juízes, ou como dizia um pastor aí no passado, os cavaleiros da justiça. Não somos chamados a isso. Somos chamados a sermos crentes, e nós temos um Deus que nos deu a sua palavra para que o conhecêssemos e para que vivêssemos por meio dela. É por isso que na profissão de fé nós perguntamos isso às pessoas: vocês creem na palavra de Deus como única regra de fé e de prática? E as pessoas respondem que sim. Então passamos a viver por meio dessa palavra. Essa é a vontade de Deus. Eu lembro de uma pregação uma vez do pastor Augusto Nicodemos. Ele dizia: você quer ouvir a voz de Deus, leia a sua palavra. Você quer ouvir a voz de Deus de forma bem alta, leia ela em alta voz, e você ouvirá a voz de Deus. E é isso mesmo, irmãos. Aquilo que Deus tem para nos revelar está contido nas Sagradas Escrituras, e nós devemos ler e conhecer o Senhor. Por isso que ele diz assim: olha, não cesses de falar desse livro, tenha cuidado em fazer tudo o que está na lei que Moisés, meu servo, te ordenou, dela não te desvies, tenha cuidado, olha, farás prosperar o teu caminho, serás bem sucedido se a sua caminhada for assim. E sucesso aqui, irmãos, não quer dizer simplesmente com aquela perspectiva humana, de teologia da prosperidade, humanista teologia da prosperidade. Olha aí, obedeça, porque a palavra diz: dê 100 e você vai receber 1000. Não é isso. Não se faz esse tipo de trato com Deus. Deus não se submete a isso. Entretanto, quando obedecemos a palavra, nós vemos, por exemplo, um homem como o apóstolo Paulo, obediente a Deus, obediente à voz, submisso à voz de Cristo. E a gente percebe que o sucesso na vida de Paulo não seguiu as perspectivas humanistas dos nossos dias. Mas o sucesso na vida de Paulo se deu quando ele estava ali, ciente que a morte já batia a porta. E ele pôde dizer para Timóteo: olha, Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Sucesso é isso, irmãos. É podermos terminar os dias, nossos dias aqui, tendo a aprovação do Senhor, vivendo de acordo com a sua palavra para a sua glória, dobrando o nosso coração, sujeitando o nosso coração, muitas vezes duro, à sua vontade. Vamos orar, irmãos. Senhor, colocamos aqui a nossa vida, Pai, o nosso coração. Deus, nos ensine, Pai, a vivermos uma vida de fé, por meio da fé, para a Tua glória. Instrua o nosso coração, Pai, na Tua palavra todos os dias. Nos faça homens e mulheres de Deus, Pai, dos quais o mundo não é digno, que vivem por meio da Tua palavra, por meio da fé no Senhor. E quer comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, fazem para a glória do Senhor. Nos dá dias assim, Pai. Nos dá um tempo, um coração disposto a crer no Senhor e a te obedecer, Deus. No nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.